5, 9, 11, 12, 13, 19, 17, Tarny, Tarny, 16. come o frango. Eu não quero comer frango, Gilbert. Quer milho? Eu quero milho. Toma. Tá bom? Gilbert Gray, aprendiz de sonhador. Tá uma delícia. Gilbert! Eu queria que ele chegasse, porque eu tenho que voltar pra casa, sabia? Falta pouco. Eu queria que chegassem logo. Quer ir pra casa? Não. Eu quero ver eles. Tá. Eles devem estar chegando, não é? A quantos quilômetros eles estão daqui, Gilbert? A milhões de quilômetros. Milhões? É. Tá. Gilbert! São eles, hã? Gilbert, olha, são eles! Ah, eles chegaram! Olha! Olha, eles estão vindo! Toca a buzina! Toca a buzina! O meu irmão Arne vai fazer 18 anos. Nós vamos dar uma grande festa para ele. Ver os trailers é um ritual anual. Eles é que estão certos. Já passam direto. Vamos embora, Arne. Arne, você está ficando grande demais. Eu não vou poder mais te carregar. Não. Você é que está ficando pequeno, Gilbert. Ah, sei. Você está ficando pequeno. Você está encolhendo, Gilbert. Você está encolhendo, encolhendo, encolhendo, encolhendo. Versão brasileira. Herbert Richards. Endora. Endora é onde estamos. Descrever Endora é como dançar sem música. É uma cidade onde não acontece nada. É uma cidade bem morta. Eu trabalho na mercearia Lamson. Tem o Foodland, que fica fora da cidade. Todos fazem compras lá. É aqui que eu moro com a minha família. O meu pai construiu a casa. A minha obrigação é conservá-la. Os médicos disseram que o Arne não ia passar dos 10 anos. Bom, ele sobreviveu e agora os médicos dizem a qualquer hora. O Arne pode morrer a qualquer hora. Às vezes eu quero que ele viva. Eu acertei ele. E outras vezes, não. O que foi, maninho? Eu matei. Eu matei ele, Gilbert. Eu matei ele. Eu sei. A minha irmã mais velha, Anne, é uma mãezona. Ela trabalhava na cantina escolar em Marley. Até pegar fogo no ano passado. A minha outra irmã, Ellen, fez 15 anos. Ela tirou o aparelho e há dias ela anda pela casa dizendo... Ela adora mostrar os dentes. O meu outro irmão, Larry, não mora aqui. E tem a mamãe, que quando jovem era a moça mais bonita da cidade. Desde que o nosso pai se matou, há 17 anos, ela desandou a comer feito louca. Pois é, eu só posso apresentá-la assim. Ela não sai de casa há 7 anos. É só você ligar para um desses telefones e pedir o seu exemplar. Eu sou Gilbert. Ellen. Gilbert Gray. O lixo. Eu sempre tenho atualidade, adoro a qualidade da rede. Fofinho! Cadê meu fofinho? Não sei, mãe. Só o essencial. Tá. Faça já a sua assinatura. Estamos esperando a sua ligação. Gilbert. Por favor, tire ele de lá. Arnie. Depressa. Vamos. Amy, você viu o Arnie? Não, ele não estava com você. Não. Não. Onde será que ele está? Ih, eu não sei. Ellen, viu o seu irmão? Está na árvore. Ellen, ele não está na árvore. O Gilbert já procurou na árvore. Não foi, Gilbert? É, eu procurei. Ah, Arnie, que susto. Não faz isso não, você me assustou. Anda, vem cá. Peraí, eu tava lá em cima, Gilbert. Eu tava bem lá em cima. Deseja alguma coisa? Não. Obrigado e adeus. Gilbert. Senhor. O que é que tem lá no Foreland? Eu não sei, senhor. Eu não compro lá. E nem compraria. Quer saber? Isso é concorrência desleal. Isso é que é. São as lagostas, não são? Todas aquelas lagostas do tanque. Estou certo? Olha, não devia se preocupar com isso. É só uma fase. Os fregueses vão voltar, o senhor vai ver. Você acha? Acho. Acho, sim. Quando você fala assim, sabe que até se parece com seu pai? Aberto, fechado. Ô, Gilbert, eu posso levar isso? Não, não pode não. Não, eu posso levar? Claro, pode levar. Yeah. Agradeço. Yeah. Lembra-se da sua mãe, Gilbert. Tá bom, até amanhã. Gilbert, a senhora Carver pediu uma entrega. Pode levar? Oi, Gilbert. Oi. Meninos, querem ir lá pra fora? Nós não queremos. É, nós não queremos. Vão brincar. Tá bom. Oi! Oi! Arnie, volta pro carro. E fica contando, tá? Tá. Eu só tava... Cinco, dez, onze, quinze, dezesseis, treze, quatorze, dezessete. Olá, meninos, vamos brincar. Venham, venham. Vamos brincar juntos. Venham, meninos, venham. O sorvete vai derreter. Tem razão. Está derretendo. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Como é? Não vão pular, meninos? Venham. Eu não quero pular. Nem não querem pular? Eu quero uma piscina. É, uma piscina. É, nós queremos quero uma piscina. Piscina. Venham pular, venham. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. O Gilbert veio entregar as compras. Ah. Ah. É. Gilbert. Vem até aqui. Tome. Ah, não, não. Por favor, não faça isso. Por favor. Ah, mas o que é isso? Eu faço questão. Você merece. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, Gilbert. Tchau. Gilbert. Vá ao meu escritório. Quero falar com você. Tá. Arnie. Ele aprontou de novo. Bom, eu não gosto muito de trabalhar com esses motores. O problema é que esse carburador é muito complicado, Tony. Tá, tá, eu sei. Eu mesma posso fazer isso, mas eu preciso da peça. Olha aqui, eu vou te mostrar. Veja, é isso aqui. Olha aqui. Olha aqui, a agulha está gasta. Ela está gasta. Eu só preciso de uma nova. Você encomenda? Sim, senhora. Sim, senhora, eu posso encomendar. Ah, e quanto tempo você acha que vai levar? Uma semana. Uma semana? Arne! Eu não vou cair! O meu sapato caiu! O meu sapato caiu, Gilbert! O Arne é o meu querido irmão. Ele vai fazer 18 anos e vai ter um festão. O Arne é o meu querido irmão. Desce daí, maninho. Anda. Olha a explosão. Bum, bum. Olha a explosão. Bum, bum. Olha a explosão, bum bum. Olha a explosão, bum bum, bum bum bum bum. Olha a explosão, bum bum. É isso aí. Desce daí, maninho. Vai descendo. Isso. Isso. Ah, obrigado, Jeremy. Me desculpe, tá? Bom, garoto. Eu vou levar ele pra casa. Eu juro que não vai se repetir. Rapaz, você sempre diz isso. E ele acaba subindo lá novamente. É, mas foi a última vez. Não foi? Né, maninho? Foi a última vez. É. Vambora. Eu quero subir de novo, Gilbert. Você não... Não pode subir mais lá. Não, eu adoro subir. Por que você não vai pode. Subir de novo? Tira a mão dele. Vamos lá. Sai fora! Dá uma olhadinha na minha geladeira. Hã? O quê? A minha geladeira. Parte elétrica? Não sei, pode ser. Bom, eu tenho que pegar as ferramentas. Tchau. Tá, eu passo lá depois. Se cuida, hein, Arne. Cuidado. Tá. Não desapareça assim de novo, tá bom? Eu sumi de novo. Não faça isso. Deixa ele. Gilbert, traz o leite. Jure pra mamãe. Eu juro, mamãe. Que bom. Eu não vou mais sumir. Comida. Vamos falar dos preparativos? Claro. Olha só, a Ellen vai cuidar da decoração. Eu pensei em roxo, laranja e verde. Está ótimo. Cores vivas. É. É, muito bom. Eu vou fazer a comida e o bolo. Tá. Arne, você vai ter uma super festa. E, mamãe, a senhora pode supervisionar tudo. Uhum. Tá bom assim? Ai, que nojo. Tá. E eu? Você é o convidado de honra. Que tal? Mas e eu? A festa é minha, a festa é minha. Você só precisa comparecer. Precisa estar presente. Não precisa fazer nada, só precisa fazer 18 anos. Peraí, falta o Gilbert. Eu? Você não tem nada pra fazer. Tem alguma coisa? Não. Claro que tem. Não, não tenho não. Tem, olha sim. Só, eu tive uma ideia. Olha o que eu bolei. Ah. Ellen. Ela já teve a ideia do bolo, você não fez nada. Chega, Ellen. Ellen. Vai começar. Ele nunca fez nada. Para com isso. Ah. Por favor, vamos resolver isso sem briga. Ele tem que ajudar Ellen também. Neurótica. Para, eu Ellen. Não consigo ter sossego, é sempre a mesma coisa. Ele é muito empolgado. Pois é, vai ser uma cópia exata da construção original deles. Sério? É, não é nada demais, Gilbert, porque todas as lanchonetes são idênticas. Elas são pré-fabricadas. É super prático. É muito eficiente. É incrível. Em poucos dias, eles conseguem montar um restaurante. Aí eu passei pela obra hoje. Sabe, fica ali bem perto... Ali bem perto do Foodland. Sim. O gerente geral estava lá. Aí eu perguntei se eu podia preencher uma ficha. E ele disse que tudo bem. Aí eu preenchi. Sabe, eu acho que eu tenho chance. Eu logo vou estar usando o uniforme. Preparando sanduíches e batatas fritas. Nunca se sabe, né? Pode ser a melhor coisa que já me aconteceu. Obrigada. Que isso? Sai daí. Espera aí. Eu vi! Isso não foi legal. O quê? O que eu fiz? Você sabe muito bem. Ah. Aquela é a sua mãe. É a sua mãe. Eu sei. Eu não te entendo, cara. Eu não te entendo mesmo. Anda, Mani. Vem. Anda. Vamos. Mamãe. Tchau. Sai da frente. Gilbert, você tá encolhendo. Encolhendo. Eu não tô com sono, Gilbert. Você tem que dormir, tá? Tá. Adeus. Não é adeus, é boa noite. É. Adeus. É quando se vai embora e nós não vamos a lugar nenhum. Eu sei disso. Eu sei disso, Gilbert. Agora tenta dormir. Nós não vamos a lugar nenhum. Adeus. Arne. Vai trabalhar tarde? Oi, rapazes. Oi. Eu tenho que voltar. Como é que tá sua mãe? Gorda. Que isso, cara. Ela não é tão grande assim, Gilbert. O quê? Ah, eu vi um cara numa feira estadual que era... um pouco maior que ela. Um pouco maior? Bom, eu acho que ela não é tão gorda assim. Ela é uma baleia, Tucker. Ah, leva ela pra caminhar. Ela é uma baleia. Oi, Bob. E aí? Dá uma chance pra ela. Oi, pessoal. Não custa nada. É, eu sei. E os negócios? Ah, vão mal. Ei! Não morre ninguém? Eu acho que vai ser bom pra você. Mas tomara que dê certo. Vai dar certo. Claro. Ótimo pra você, é claro. Eu acho que vocês deviam tentar. Eu só tô querendo dizer que pra mim isso não tem nada. Eles usam óleo conolo, tá? Sabe o que é óleo conolo? Não, acho que não sabe, porque não, você não deve vender, trabalha na mercearia, né? Não. Eles estão inovando. A batata frita é fresquinha e é um produto muito melhor. O Burger Bun, esqueça o Wendy's, o Burger King, McDonald's, eles estão ultrapassados. O Burger Bar está crescendo. Tomara que eles me chamem. Eles estão inovando em tudo, sabe? Eles criaram uma mesa de saladas que todas as lanchonetes do país imitaram. É. Isso foi a ideia deles. Há 15 molhos de salada diferentes. 2 tipos de alface e há todo tipo de comida, sabe? Uhum. De cozinheiro, você pode passar a atendente e depois supervisor. Ou então, a chefe de sessão e depois supervisor. E de supervisor, você pode passar para gerente e depois gerente geral e por aí vai. Aqui assim. Opa. Pode pôr. Vou pôr assim. Pode pôr mais. Prontinho, garoto. Como é que você diz, Arne? Obrigado. Gilbert. Nesta quinta-feira é nosso aniversário. Tá. Oi. Gilbert. Hum? Vou precisar de uma entrega mais tarde. Uhum. Bom dia, senhora. Gilbert. Gilbert. Ele está atrás das batatas. Entrega. Como é que é? Entrega. Ela precisa de ajuda. Sim, senhor. A bicicleta é sua? É. Ah, obrigado. E eu coloco no carro, Gilbert. Pode deixar. Espera aí. Pode deixar. Aquela garota. É. Olha só. Eu posso morrer a qualquer hora. Shh. Arne, não. A qualquer hora. É, vem cá. Pra onde vamos? Pode seguir em frente. Tá legal. Eu vou fazer 18 anos e eu vou ter uma festança, não é, Gilbert? É. Quando vai ser a festa, Gilbert? Daqui a 6 dias. A festa é daqui a 6 dias. Eu vou fazer 18. 18 anos e você não tá convidada. Arne, olha a grosseria. Tudo bem, ele só está sendo sincero, eu não me importo. Gilbert, eu levo as compras. Tá bom, cuidado. Elas estão comigo, tá? Tá. Ah. Arne. Ah, não. Ah, desculpe, eu sinto muito. Não esquenta. Não, desculpe, eu sinto muito. Chato. Tudo bem. Eu lamento muito. Não lamente. Você lamenta? Não, eu não lamento. Ele não lamenta. Nós não lamentamos. Eu não lamento. Eu acho que a gente podia servir alguns salgadinhos também. Ah, é, seria ótimo. Você podia preparar aquelas salsichinhas. É. Com molho de ketchup ficaria ótimo. Não, eu pensei... Eu quero cachorro quente, mamãe. Muito bem. Sabe aqueles petiscos havaianos? Não. São pedaços de abacaxi enrolados em bacon e presos com um palitinho. E como cozinha o bacon? Pode ser no forno. Mas acontece que o bacon não vai ficar sequinho se for ao forno. Vai sim, ninguém vai querer bacon. Eu quero cachorro quente. É gorduroso. Não vai ficar gorduroso, mamãe. Eu quero cachorro quente. Nós vamos ter cachorro quente, querido. Vamos sim, eu prometo. Tá, eu quero cachorro quente. Peraí, gente, peraí. Em toda festa que eu vou, tem sempre... Ellen. Quê? Não fale com a boca cheia. Não entendi. É falta de educação. Você precisa relaxar um pouco. Ah, tá, papai. Ellen. Desculpe, pai. Para com isso. Já chega. Papai, pai, desculpa. É. Gostou disso? Para, gente. O pai está morto, Ellen. Gilbert. Gilbert. Eu não acredito que você disse isso, sabia? O pai está morto. Arnie. O pai está morto. Arnie. O pai está morto. Arnie. O pai está morto. Tá bom, Arnie, para. Chega. Para com isso. Olha, mamãe, Arnie, para. Amy? 60 por 3,5. E o espaço entre as vigas é de 60 centímetros. E devia ser de 40 centímetros. É a medida padrão. Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo? Assoalho sem laje. O problema é que quando isso envelhece, a madeira acaba cedendo. Papai não era bom carpinteiro. Ô, Gilbert, por que ele usou essa medida ao invés da outra? Tucker. O que é? Shhh, fala baixo. Ah, desculpa. Ela tá chegando. Ela tá vindo. Eu vou trazer a madeira amanhã. Legal. Não comenta nada, não. Ah, eu já ia esquecendo. O quê? O Burger Bar. Eu peguei o emprego. Ah, legal mesmo. Ainda tá em tempo, hein? Pensa nisso, tchau. Eu acho que ela dormiu. Que maravilha. Assim, as donas de casa não precisam. Isso é prático mesmo. Eu nem acredito. É incrível. É claro. Gilbert, o que está fazendo? Você não precisa mais. Me dá isso aqui. Ah, desculpe, mãe. Eu, hein? Eu não disse que você ia adorar. Ligue já e peça. Mamãe. Não perca tempo. Arrumei aquela cama para a senhora. Pra quê? Bom, caso a senhora queira dormir lá. Eu estou confortável aqui. Tem certeza? Claro. Tá bom. Aqui. Toma, mamãe. Obrigada. Boa noite. noite, mãe. São os amores. Fogo! Nós conversamos um pouco. O que ela está fazendo aqui, hein? Ela, sei lá, ela ficou presa aqui. Parece que o carro dela enguiçou. Ah, qual é? Tá querendo me enrolar, é? Dá pra mudar de assunto. Coisa aí. Dá pra mudar de assunto. Eu não quero falar disso agora, entendeu? Eu quero uma piscina. Tá, depois me conta. É, depois eu conto. Olha aqueles caras. Olá, Gilbert. Uhum. Eles estão rindo, felizes, acenando aos amigos. Mas tem uma coisa que eles não sabem. Amanhã eles podem estar mortos, não é? É meio triste. Mas também é divertido. Você já... O quê? Bom, você sabe... teve... Obrigada. A tentação de... Bom, de brincar com os corpos. Ah, não, eu sempre quis perguntar isso. Não, eu sempre tive curiosidade. Olha, tudo bem, desculpa se eu constrangi você. Tudo bem, não tem problema, não. Acontece que quando há corpos grotescos, aqueles corpos que feios assim, né? Nós fazemos piadas sobre eles, piadas inofensivas. São piadas inofensivas, mas são boas. É, não dá pra resistir, sabe? Bom, eu já falei, são piadas inofensivas. Os caras já morreram, então... Bom, os mortos não vêm, não ouvem nada. Oi, como é que... Olá, senhora Carver. Ah, oi. Muita gente pergunta isso, é natural, sabe? Gilbert, aguarda a sua ligação. Uhum. Ah, senhor Carver, eu não tenho visto a sua mãe na igreja. Como vai ela? Ah, ela está muito bem. Ah, que bom. Tchau. Ele está querendo te matar, não é? Você prefere caixão de bronze? Ô, Arnie! Hã? Pode ajudar o Tucker? Arnie, vai ajudar o Tucker no porão. Arnie, vai até o porão. Ah, eu vai não quero ir lá embaixo, ele. Gilbert. Por favor. Nem pensar. Vai você, Gilbert. Qual é o problema? Gilbert. Ei. Seu papai tá lá. O papai tá lá. Cala a boca. Vem cá! Volta aqui! Não se preocupe. Sabe, essas vigas que eu coloquei, elas podem aguentar qualquer coisa. Eu esqueci. Quê? Eu esqueci que foi seu pai. Me desculpe. Não, tudo bem. Não esquento. Você acha que Eu disse pra não encostar nele. Eu disse! De novo. Não interessa, não interessa. Ele só obedece. Sai daqui! Deixa eu ver, Arnie. Vamos, deixa eu ver. Deixa eu ver. Que ótimo. Você machucou ele! O que que o Gilbert disse? Se alguém bater em você ou encostar a mão em você, você faz o quê? Arnie? Hã? Você me diz e eu defendo você, tá legal? E por que que eu defendo você? Gilbert. Porque é o Gilbert. Porque eu sou o Gilbert. E ninguém faz mal ao Arnie, não é? Tá. Quer umas balas? Eu quero falar com você. O que é? Nós precisamos vigiá-lo melhor. O quê? Vigiá-lo melhor. Você está me ouvindo? Oba! E você? Fique quietinho aqui. Fique aqui na varanda. Não saia daqui. Não vá a lugar nenhum. Não vou a lugar nenhum. Não vou a lugar nenhum, Gilbert. Nós não vamos a lugar nenhum, sabia? Nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a... Aonde você vai? Esperando o seu telefonema, Gilbert. Gilbert! Vem cá um instantinho. Ah, vem cá. O que foi? Um louva-a-Deus. Ah. Sabe como acatá-lo? O macho pega a fêmea de surpresa. Ela arranca a cabeça dele... E o corpo continua acasalando. E quando termina, ela o devora. Ela devora o resto dele. Vovó, nós temos visita. Vamos comer? Sirva-se. Ah, obrigado. Bom, nós perdemos o encontro em Demon. Descemos na sexta, poderemos alcançá-los em Colorado Springs. Você já foi ao Colorado? Não, senhora. Ah, deve ser linda. Deve ser muito frustrante ficar preso nesse lugar, em Dora. Eu acho que é um lugar como qualquer outro. Você acha? Uhum. Ela deve saber. Becky já esteve em tudo que é lugar do mundo. Lugares que eu nem imaginava. É que eu sou do tipo andarilho. Eu passei a vida toda no mesmo lugar. A razão não importa. Enfim, ela me encorajou a viajar. Agora ela não para em lugar nenhum. Ela é a moça mais inteligente e linda do mundo. Ela não é linda? Não é linda? Desculpe, ela dá muito valor à beleza. É, eu reparei. Eu não me ligo nisso, não dou valor nenhum à beleza. Porque porque não dura. É. Você sabe, acaba ficando com o rosto enrugado e o cabelo grisalho e os seios flácidos. Pois é, e daí? O que importa é o nosso interior. Não acha? Acho, é claro. O que quer fazer? Ah, eu não sei, sabe? Não tem muito o que fazer por aqui. Pensem numa coisa. Uma coisa que as pessoas fazem por aqui. Obrigada. Prazer em conhecê-la. Um troco? Oi. Oi. Gilbert, que tal a gente trocar de sorvete? Tá legal. Nós queremos o grande. Olha aqui, eu acho que o pequeno está bom. Nós queremos o grande. O pequeno está ótimo. Ah, não, o grande. É, o grande. Pronto, pronto, gente. Eu quero esse grande. Aqui é meu. Eu quero esse grande aqui. Eu também. Tá, tá tudo bem. Está mudando. Essa é a loucura do pôr do sol. Ele vai mudando bem devagarzinho diante de seus olhos. Eu adoro o céu. Ele é tão ilimitado. E é grande, bem grande. Grande não traduz muito bem, sabe? É uma palavra pequena. É preciso descrever o céu com aquelas palavras enormes. Quer? Eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer uma coisa. Você quer uma carona de volta até a cidade ou... Não, eu vou ficar por aqui. Eu posso voltar. Quer dizer, eu posso voltar depois. Sério? É, e dá pra você me esperar? Dá. Ótimo. Eu estarei aqui. Tá, então eu volto rapidinho. Tá bom. Tá. Gilbert! Oi, maninho. Vem cá, vem. Vem cá, rápido. Cadê o pato? Cadê? Eu acho que o pato sumiu. Procura ele. Vai, pergunta. Cadê o pato? Eu escondi. Procura o pato. Eu não tenho tempo pra isso. Levanta a cabeça. Ah. Isso. Patinho. Bom, garoto. Sabe de uma coisa? Você já é um garoto. Sou. É, já é um garotão. É, eu sou um garotão. Sabe, eu aposto que você pode tomar banho sozinho, se quiser. Consegue tomar banho sozinho? Eu sou um garotão. É, você é um garotão. Um garotão. É, pega aqui. Peguei. Agora se lava. A toalha tá ali. Tá. E o roupão tá lá. Tá. Tá? O garotão vai tomar banho sozinho. Isso, tá, eu tenho que ir. Tá. Eu vou nessa. Você perdeu. Perdi o quê? O pôr do sol. É mesmo? Foi lindo. Ah, que pena. Eu queria ver onde você mora. Não, eu acho que não. Ah, deixa eu conhecer. Vai. Os meus pais se separaram quando eu era pequena. Eu divido meu tempo entre eles. Estão sempre se mudando. Mas é bom. Essa é a minha vida. Sei. Nunca nos mudamos. Quer dizer, a gente até gostaria. Ah, minha mãe é apegada àquela casa. Eu acho que a pegada não é a palavra certa. Ela está presa lá. Como assim? Aquela. É a casa. É incrível. Quer dizer, como ela parece pequena daqui, considerando... o tamanho do que tem dentro. Você já viu uma baleia encalhada na televisão? Já. É. É a própria. É a minha mãe. E o seu pai? Um dia eu conto. É outra história. Foi bom demais hoje. Eu sei. Boa noite. Boa noite. Por favor. Gilbert é encarregado do banho. Eu podia ter morrido lá. Eu podia ter morrido lá. Podia sim. Chega filho. De banho. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Chega de banho. É pedir demais ver este garoto fazer 18 anos? Não. Está pronto. O que está acontecendo, Gilbert? Onde anda com a cabeça? Gilbert! Desculpa, mãe. Desculpas não adiantam. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Ô, patrão. O preço aqui está certo? Está. Eu pensei que fosse mais. Pode ser que seja lá no Foodland. Nós aqui sempre conseguimos comprar com bom desconto. Aqui. Entrega para você, garoto. Parece urgente. Vão lá para fora. Vão brincar lá fora. Mas... Podem ir. Andem. Oi, Beth. Oi. Gilbert, pode discar esse número para mim? Eu estou com as mãos sujas. Ah, claro. Tudo bem? Tudo. Vi você ontem. Quem é a garota? Tá chamando. Tudo bem. Deixa eu limpar as mãos. Tá uma delícia. Prova. Tá bom. Tá chamando. Só um instante. Alô, Kevin Carver falando. Segura os Carver. Alô? Sr. Carver? Quem fala? É o Gilbert. Gilbert? Eu já tinha desistido de você, Gilbert. Ah, é? Não, olha só. Não. Puxa, eu te chamei tantas vezes, Gilbert, e até agora nada. Bom, eu tô ligando agora. Feliz aniversário. Não podemos conversar assim. Acho melhor eu encontro o cara a cara. Não concorda? Claro. Você deu sorte. Eu tenho um horário agora. Pode ser? Você está livre? Isto quer dizer sim? Quem? É. Está bem. Eu estarei esperando você. Tá. Você quer me ver morto? Quer que ele me mate? Foi brincadeira. Não quer brincar comigo? Eu, hein? Eu vou indo. Eu tenho que ir. Você não precisa ir embora. Preciso, sim. Espera. É aquela garota, não é? Não, é o seu marido. Ele quer que eu vá ao escritório dele agora. Se sair por essa porta, não se atreva a sair por essa porta. Corretora de seguros. Parece nervoso, Gilbert. Também estaria nervoso se fosse você. Se eu estivesse na sua situação, eu estaria em pânico. Sabe, li sua ficha. Você não tem seguro de saúde, seguro de vida, de acidente. Gilbert. E se lhe acontecer alguma coisa? Algo imprevisível, algo repentino ou súbito. Quem sabe um acidente. E quanto à sua família? Já pensou na sua família? Não pense só em você, pense neles. Você não pode deixá-los desamparados. Kevin Carver falando. Ah, ouça, isso não pode esperar. Ah, Betty, por favor, acalme-se. Acalme-se. Não. Não. Não. Fale, fale. Não. Ah. Não. Ah. Não, não. Calma, calma. Eu já estou indo. Problemas em casa, você entende? Droga. O carro está com a Betty. Gilbert, você me dá uma carona? Deus! Betty! O que está vendo aqui? Todd! Betty, o que está vendo? Eu não acredito. Essa não. Essa não. Meninos, venham. Vamos mostrar a sua mãe os biscoitos que ela fez. Estão ótimos. Tudo bem. Está tudo bem. Muito bem. Ótimo. Olha, querida, estão ótimos. Estão ótimos. Queimadinhos. Mas estão ótimos. Estão uma delícia. Meninos. Aqui. Peguem os biscoitos. Estão ótimos. Peguem. Vamos, meninos. É para agradar a mamãe. Para agradar a mamãe. Com os biscoitinhos. Por favor. Espera. Por favor, tomem. Oh, eu podia ter qualquer um. Qualquer um. O que vocês estão querendo? Querem uma piscina agora? Isso aqui o que é? Mas eu escolhi você. Escolhi você. O quê? Uma piscina? Mas, meninos, é uma piscina de verdade, não estão vendo? Ah, não é. Olha não. Isso, olha isso. Vejam que piscina bonita. Vem cá, olha aí. Tá vendo? vem cá. E você também. Entra na piscina. E por que eu? É água mesmo, meninos, tá? Não quer entrar, não? Tudo bem, eu por... não a mínima. Por quê? Então, eu comprei uma piscina. Não queria. Eu sabia que está sempre por perto. E que não queria ir embora. Ora, essa, volta pra piscina, volta pra piscina. Estão gostando? Ah, mas é claro que estão gostando. É divertido. Eu não sei o que, é que vocês fazem. Eu faço tudo o que posso, mas vocês não estão nunca satisfeitos, não é? Vamos, vamos lá. Vamos brincar nessa piscina. Eu comprei a piscina para vocês. Mas eu não gostei, não. Sai da frente. Onde está? Onde está? Agora. pensando? Eu acho que está na hora do Arne tomar banho. Não. Será que ele está bem? Será que pensa? Não acho que está na hora do Arne tomar banho, Gilbert? Será? Deixa ele ficar sujo. Por favor, cale a boca. Eu não quero tomar banho. Eu quero que... Gente, o seu Carver... Eu deixei de te amar. Ele morreu. Por favor, venha comigo. Morreu? Pronto, vamos entrando, vamos. Me ajuda aqui. Oi, oi. Dá uma olhada nisso aqui. O que houve? Ele se afogou. É incrível. Tá brincando? Não, ali, ó. Numa piscina de criança. Nossa. E ela é muito rasa, não é? É. Se afogou. Fica quieto. Ele teve um ataque cardíaco. A cabeça caiu para frente, os joelhos dobraram e depois ele caiu de cara na piscina. Quando ela o encontrou, ele já estava morto. A questão é que ninguém tem certeza disso. Não, eu sei. Ah, olha, eu vi. Eu estou dizendo que eu vi o corpo. Eu preparei. Eu teria reparado. Olha só, eu teria reparado em algum sinal de luta. Eu acho que ele pode ter sido assassinado. Não. O que você acha? Qual é a sua opinião? Eu não sei, eu sei lá, é possível. Bob, acontece que são milhares e milhares de dólares. Ela não vai mais precisar trabalhar pro resto da vida. Mesmo se quiser, se você visse alguém com a cabeça na piscina, assim, imóvel, ou mesmo se mexendo um pouquinho, o que não era o caso, mesmo assim, eu acho que você não pode dizer. Mas ele teve... Mas como é que você sabe? Ele teve um ataque cardíaco violento, foi violento. Então, nada suspeito. Eu só estou explicando isso baseado no que eu vi. É o Gilbert, daquela garota. É aquela garota. Eu teria visto algum sinal de luta. Mas quem pode garantir que não? Eu estou dizendo que isso não é possível. Pensa bem. Você está teimando, não adianta. Oi. Agora eu tenho que ligar. E aí? Tudo bem? Não, não vai entrar não, por favor. Vamos brincar. Vamos brincar lá, por favor. Eu quero brincar, por favor. Vamos brincar. Tá bom, eu brinco. Calma, eu quero brincar. Tá bom, tudo bem. Pode me dar uma carona? Posso, claro. É essa aí? É, eu acho que é. A peça mágica. A peça mágica? A peça mágica, Gilbert? Oi, podemos... Vovó, toma aqui. Obrigada. Podemos ir brincar agora? Ei, vamos brincar de quê? Oi. Oi. De esconde-esconde. Eu posso me esconder? Gilbert, você pode me ajudar? Claro. Desliga. Tá. Tenta. Ah, não sei. Eu também não sei. É um mistério. Gilbert, obrigada, assim mesmo. De nada. Vem brincar comigo na água. Hã? Você não me acha, você não vai me achar. Pergunta onde está o Arne, pergunta. Não, eu quero que você entre aqui comigo. Ah, não. Pergunta onde está o Arne. Pergunta onde está o Arne, pergunta. Onde está o Arne? Você não me acha. Pergunta de novo. Oi. Pergunta de novo, você tem que me procurar em volta. Por que não vem nadar comigo, Arne? Não adianta tentar, porque ele tem medo de água. Ele não vai entrar. Eu não vou entrar. Você quer entrar na água? Não. Por que não? Está com medo de entrar na água? Não. Tem certeza? Tenho, sim. Ele está com medo. Está com medo, Gilbert? Tá bom, o que é que você quer? Quer que eu me mole? Assim? É? Quer assim? Mais um pouco. É isso que você quer ver? É isso? Tá contente? Tá contente agora? Hã? É isso? Diga o que você quer. O que vier na sua cabeça. Tudo bem? Tudo. O que você quer? Rápido. Tá. Eu quero uma coisa nova. Casa. Eu quero uma casa nova para a família. Eu quero que a mamãe faça aeróbica. Eu quero que a Ellen amadureça. Eu quero um cérebro novo para o Arnie. Eu quero... O que quer para você? Só para você. Quero ser uma boa pessoa. Ah, não, eu não posso fazer isso. Não dá. Tá bom. Cadê o Arnie? Arnie? Por favor, a senhora viu meu irmão? Não. Nós avisamos você, avisamos as irmãs que esta seria a última vez. Sim, eu sei. Ah, ligue a sirene! Ligue a sirene! Então, toque a sirene! Jerry, olha, vocês. Nós vamos cuidar bem dele. Pega leve com ele, por favor, cuida bem dele. Tudo bem. Ei! Oh, ligue a sirene! Ligue a sirene, tá? Toque a sirene! Eu sei, xerife. Eu sei. Tá bom. Idiota. Eles só querem dar uma lição nele, só querem dar um susto. Né? Quando eu casar? O quê? Peguem meu casaco. Peguem. Vamos indo. Pelo menos ele está num lugar seguro. Estão tomando conta dele. Ellen, cala a boca. Esperem aí, eu volto logo. Mamãe, deixa. O Gilbert cuida disso. Jerry, vamos lá, por favor. Por favor, espere lá fora. Olha, vocês têm que soltá-lo. Aguarde a sua vez. Olha, vocês não estão entendendo o problema. Olha, ninguém vai fazer nada. Até você sentar e esperar lá fora. Jerry! Jerry! Positivo. Mais 3 viaturas. Confirmado. Jerry! Jerry! Vim buscar o meu filho. Jerry! Jerry, está ouvindo? Bonnie, você precisa preencher a papelada. Não! Não! O procedimento da polícia requer... Eu quero meu filho, Jerry. Mas, Bonnie, você tem que seguir... Meu filho! Eu quero meu filho! Vem. Vai pra casa. O filho está livre. Não desapareça mais assim. Tá. Você jura? Mãe. Você está livre, livre, livre. Ai! Que mulher gorda. Ah! Que é isso? É um monstro. Que mulher. Caraca, parece uma baleia. De plástico. Uma cadeira de papel. Não, Deus. Parece uma vaca. Parece um elefante. Não, parece quatro. Olha que barriga. Eu não sei nem como é que ela consegue andar. As luzes pra mim. Nem ligaram as luzes. Onde está o Arne? Ai! Aquela ali é minha mãe. A minha mãe. Querem brincar aqui comigo? Querem brincar comigo? Oi. Nossa, sua mãe foi muito corajosa. Sabe disso, não é? Uhum. Gostaria de conhecê-la. Acho que não. Para onde vocês vão? Gostaria de conhecer sua mãe. Na certeza da ressurreição para a vida eterna, confiamos a Deus Todo-Poderoso, nosso irmão Kevin Carver, e entregamos o seu corpo ao solo, da terra à terra, das cinzas às cinzas, do pó ao pó. Que o Senhor o abençoe e proteja. Que o Senhor o ilumine e dê-lhe graças. Que o Senhor o cuide com bondade e lhe dê paz. Senhor Jesus, que com sua morte tirou a dor da morte, garanta a fé a seus seguidores, pois você mostrou o caminho para que possamos descansar em paz à sua semelhança. O Deus da paz, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor, pelo sangue do eterno sacramento, faça-lhe perfeito para realizar a sua vontade, trabalhando naquilo que é de seu agrado, por Jesus Cristo. Amém. Oi! Meninos, podem pegar o que quiserem. Você pode pegar bala se quiser. Você também pode pegar bala se quiser. Aqui, ó. E cigarros mentolados, por favor. Você quer chiclete? Quer chiclete? Eu gosto de chiclete. Esse aqui é bom, toma. Leva esse. Pode levar esse aqui, ó. Pode levar. Você também quer chiclete? Nós vamos para São Luís. Eu não suporto aquela casa. Olha aqui, ó. Eu sinto muito pelo seu marido. Dá aqui, a mamãe cuida disso. Esperem lá fora. Todos acham que eu o matei. E você? Não. Sinto falta dele. Eu não sinto. Eu sinto e não sinto. Então, Gilbert, o que você pensa fazer? Eu... Provavelmente... Nem pensou no assunto. Coitado do Gilbert. Preso aqui, cuidando de todo mundo, menos de si mesmo. Mamãe! Mamãe já vai num instante, querido. Tá. Quanto aos meus filhos, eu estava pensando que se eles forem iguais a você quando crescerem... Oi! Eu estava pensando que seria bom se eles ficarem iguais a você. É todo seu. Vai sentir falta dela? Vou. Sei. Oh. Que tal? Bom, é mesmo? Bom, sério? É, pra ver o milkshake. É leite mesmo. Mesmo? É leite mesmo. Ah, Bob. Oi. Meus parabéns. Ah, tá ótimo. Obrigado, mas o que é isso? O que está fazendo? Quer deprimir todo mundo? Você vai acabar com o apetite deles. Oi, a minha festa, você quer vir a minha festa amanhã? Eu vou fazer 18 anos, quer vir? Você também pode vir. Eu não te conheço, mas você pode vir. É bom ver todos vocês aqui neste grande dia. Este dia marca o começo de uma nova era para Endora. Para a lanchonete Burger Bar. E espero para todos vocês. Nós, do Burger Bar, pretendemos ter uma relação muito especial com vocês. Uma relação muito duradoura. Numa época de tantas dificuldades, Endora resolveu dar uma chance ao Burger Bar. O novo sopro de vida. Agora, o prefeito vai cortar a fita. Ela consistou. Senhor prefeito. Partiremos amanhã. Pode vir à minha festa amanhã, tá? Pode. É, deixa eu pegar. Tá. Oi! Oi, Ari. Ele me convidou. Sim. Você não quer que eu vá? Não, se quer ir, vai. Ah, sei. Quer dizer que é assim agora. Eu tenho que ir. Se cuida, tá? Adeus, Arne. Não, não! Ah, o que que há? É hora do banho. A melhor opção na hora de escolher. Não! Arne! Não! Gente! Arne! Está na hora de tomar banho, Arne! Arne! Arne, tem que tomar banho pro seu aniversário. Meu Deus. Não dá tempo de fazer outro, não dá. Sem bolo não vai dar, Gilbert. Pois não? Ah, sim. Minha irmã fez uma encomenda em nome de Gray. Sim, está aqui. Pronto. São 19h75. Sai daqui, Arne. O que que tem na caixa? É surpresa, sai fora. Gilbert, o que que tem na caixa? Não mexe ali, senão eu te esgano. Eu não acredito, mamãe. Olha, eu vou participar da festa daqui mesmo. Eu vou participar. Você vai ver, vai ficar tudo bem. O que que eu vou dizer às pessoas? Puxa, é aniversário do Arne. A senhora vinha esperando por isso há tanto tempo. E não foi a senhora quem deu a ideia da gente fazer uma festança? Eu não fiz questão. Gilbert, você parece criança, sabia? Arne! Ah, meu Deus. Ele tá comendo bolo. Que Ai, não, coisa. Chega. Arne. Eu desisto. Pra mim, chega. Muito bonito. Arne! Que seu nono bolo. Arne! Vem cá, Arne! Vem cá, vem cá. Vem cá. Tá na hora do banho, vambora. Vem, vem. Anda. Não. Anda. Você vai tomar banho, vem. Anda. Tira a roupa. Tira a roupa. Tira. Tira a roupa! Anda! Anda! Não! Anda! Anda. Vem! Não, para! Não se mexe! Não se mexe! Para! Ai. Gilbert! O que você fez? Ligamos para a mãe dele? Não, não, não precisa. Eu sei onde ele mora. Deixa que eu cuido dele. Pode deixar. Uhum. Vá. Arne, você quer caminhar? Você quer brincar? Thank you. Lá vou eu. Você consegue? Olha, eu volto logo, tá bom? Tchau! Tchau, Annie. Juízo, hein? Tá. Eu mergulhei, né? Eu mergulhei lá. É, foi. Você mergulhou. Annie! Oi. Estou tudo bem. Tudo bem? É, eu tô legal. Eu tô legal. Tchau. Tchau. Tchau. Obrigada, hein? De nada. Eu bati nele. Eu bati com tanta força. Ele vai ficar legal. Eu perdi a cabeça. Foi horrível. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Onde é que eu vou? Eu trabalhava dobrado só para alimentá-la. A culpa é sua. Não entende? Ela ficou anos em estado de choque. Ele sumiu. Ele nem se despediu. Ele só... Um dia... De repente... Ele se foi. Ele estava pendurado lá. Foi quando tudo começou. E ela era tão linda. Tão bonita, era tão... alegre. Você acha que a culpa é dele? Não. Ninguém sabia o que ele sentia, ele não demonstrava nada, ele era fechado. Nós tentávamos brincar com ele, sabe? Tentávamos fazê-lo rir, deixá-lo alegre ou deixá-lo furioso. Mas nada. Era como se já tivesse morrido. Eu conheci um sujeito assim. Thank you. aniversário do Arne. Eu tenho que ir para casa. Obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos o convite. Obrigada. Valeu. Valeu, sim. Agora eu vou. Valeu. Gilber. Oi. Por onde eu tô? Tá legal? Ele tá vivo. Já vem somente. Sai, sai, sai. Eu acho que você devia perguntar isso a ele. Posso brincar com vocês? Ah, você não pode, não. Por quê? Você é muito pequenininho. Onde é que ele está? Quantos anos você tem por acaso, hein? Ah, que lindo! Tá bom, eu deixo você brincar. Onde será que ele está? Você caça com ele. Ah, esse moleque é pra criança. Você é muito pequeno. É muito pequeno. Amy. Você viu o Arne? Ah, não. Ele não estava com você? Não. Não? Arne? Arne? Vocês viram o Arne? Cadê o meu irmão? Olha vem cá. Você me assustou, maninho. Que susto. Não assusta mais o Gilbert, tá? Não assusta o Gilbert, tá? É. Me dá um abraço. Eu te peguei, Gilbert. Eu te peguei. Ai! É melhor ir falar com a mamãe. Não, sou eu. Mãe? Mamãe? Isso não se faz. Ele é um menino indefeso, Gilbert. E ainda por cima, você some. Eu odeio isso. Você sabe que odeio isso. Quando você saiu, eu pensei, eu não vou aguentar. Mas você voltou, Gilbert. Por quê? Por que voltou? Eu não sei, mãe. Só sei que eu estou aqui. Estou aqui agora. Está sim. Voltou para a festa. Ah, Gilbert. Eu sei muito bem que dou trabalho para vocês. Eu sei que sou um fardo. Ah, não diga isso. Eu sei. Eu sei que você tem vergonha de mim. Não tenho. Não, eu não tenho. Eu jamais quis ficar assim. Jamais quis ser motivo de piada. Você não é, mãe. Eu jamais quis ser. Você não é motivo de nenhuma piada. Gilbert, por favor, não desapareça. Por favor. Nossa, mas você cresceu e ficou uma moça linda. Obrigada. Oi. Oi. Olha, eu não quero ser chato, mas vocês têm um sério problema de fundação aqui. Tá vendo o desnível da varanda? Olha, isso é um problema muito sério, Gilbert. Nós temos que encher aqui embaixo, tá vendo aqui? Para não acumular a água. E depois... Que foi? Oi. Oi. Olá, Gilbert. Vovó. Tá pronto? Por aqui. Eu quero que conheça uma pessoa. Tá. Oi. Oi, Arne. Oi. Olha aqui o seu presente. Ah. Arne, como é que se diz? Obrigado. Vem. Mãe. Mãe, eu quero lhe apresentar alguém. Não. Por favor. Faz isso por mim. Gilbert, tudo bem. Deixa pra depois. Não, vai ser agora. Faz isso por mim, por favor. Agora é diferente, ninguém vai rir. Eu não vou mais magoá-la, mamãe. Eu juro. Por favor. Tá. Tá. Becky. Mãe, essa é a Becky. Olá. Oi. Eu nem sempre fui assim. E eu nem sempre fui assim. Eu sou considerado um milagre. Um milagre. Essa sim. Um milagre ambulante, eu acredito. Pronto. Ah, adeus. Adeus, Ari. Adeus. Juízo, hein? Gilbert, foi bom demais. Eu sei. Eu não sei nem o que dizer. Agradeça, Gilbert. Diz obrigado. Adeus. Não é adeus, Arne. Boa noite. Boa noite. Boa noite pra você, não pra mim. Lá vão elas. Tchau. Tchau. Mamãe? Mamãe, o que está fazendo? Descanse, mamãe. Você merece descansar. Amy, eu quero o meu aniversariante. Quero o meu aniversariante. Aqui, mãe. Eu trouxe a água. Gilbert. Você é o meu cavaleiro de armadura brilhante. Sabia disso? Quer dizer reluzente? Não. Brilhante. Um brilho trêmulo. Descanse, tá? Uhum. Durma um pouco. Ei! Mamãe! Mamãe! Mamãe! Acorda! Tá fingindo, né? Tá sim. Acorda! Mamãe, acorda! Mamãe, quer parar com isso? Não, mamãe. Não. Ari. Ari. Ela morreu. O que foi? Eu vou precisar de mais homens. Liga as luzes. Liga. Positivo, pode seguir para o local. Eu sinto muito. Vamos precisar de um guindaste para removê-la. Vai juntar a gente. Eu sei que vai juntar a gente. Está tão linda. Tão linda. Não vou deixar que ela vire uma piada. De você. Thank you. Gilbert, são eles? Não. Ainda não. Quando eles vão chegar? Falta pouco. Falta pouco. O meu irmão Arne vai fazer 19 anos. 19 anos. Gilbert! Olha lá! Amy foi trabalhar numa padaria em Demon. São eles? É, são eles. A Ellen quer estudar lá. O Arne perguntou se nós íamos também. E eu disse, bom, nós podemos ir onde quisermos. Becky! A Becky vem vindo, não é, Gilbert? É, ela vem vindo.